2-0, aprovado. Bia Pezulu, 1-0, até por base. Nós, a Pezulu, 1-6, até por Osmo. Da Paulista, Serra, Mike, Informe, Osmo. Rogério, Confim, Thiago, no Blackbox. Depois, prossegue, vamos em rota do plano de voo. Cola da pistão no zero, após decolagem, curva à direita, na saída, Sanvo, 1. Serra Alfa, Novembro, Vitor Oscar, 1. Sanvo, 1, sinalização Motiva. João Transponder, 5-1, 3-0. Frequência do controle, 120, decimal 8. Quer mais nível de posto? Será? 22? Foi autorizado, vento variável com 0-3 nós. 3, bom dia Galeão, aprovado 3620, aerovia Pezulu 44 até Seguro, Serra Golfo Romeu, após o Pernovender 857 até Moço, Mike Oscar Lima, CR Uniforme, Moço, após Fome Rosa. Cola da 1-0, curva direita, após decolagem na saída, Sanvo 1, Serra Alfa, Novembro, Vitor Oscar 1, Sanvo 1, transição Dóquilo, Delta Oscar, Kilo, Lima Uniforme, Dóquilo. A senhora transponder 5135, controle 120, decimal 8. 7 até Moço, mais que Oscar Lima, Sierra Uniforme, Moço, após conforme nota. Decolador 1-0, curva direita na saída São João 1, Sierra Alfa, Novembro e Vitorosa 1, São João, transição Tóquilo. Nacional Transponder 5-1-3-1, frequência do controle 120 decimal 8. muito bom, bem, bom dia. Muito grato, bom trabalho.

altímetro 011, 0040 graus, 049, pouso autorizado, pistão 0. Para o fundo de voo 0, 0. 25, depois para 25, destina 1, alternativa 1, 2, 3, destina 8, desce. Autorizado e elétrico, a posta estabelecida. pistão do zero, vento 040 graus, 104 nós. Pouso, pé, 963. 963, é com os 44, chama o controle 120, décima 8, tem um bom voo, bom dia. 08. Remota 2 do Pátio 1. Transponder 5163, frequência do controle 120 decimal 8.